Ser solidário assim, para além da vida, por dentro da distância percorrida, fazer de cada perda uma raiz e improvavelmente ser feliz de como aqui chegar. Não é mistério contar o que já sabe quem souber. O estrume em que germina a ilusão fecundará, por certo, esta canção. Ser solidário, sim, por sobre a morte, que depois dela só o tempo é forte, e a morte nunca o tempo arredime, mas sim o amor dos homens que se exprime. De como aqui chegar não vale a pena, já que a moral da história é tão pequena, que nunca por vingança eu te daria no ventre das canções sabedoria. Thank you. distância percorrida, fazer de cada pena uma raiz.